ao Senhor, servos do Altíssimo, nas casas do louvor, ergamos nossas vozes, o seu nome é bom, agradável é seu amor. A Ele cantamos com fé e com fervor. Louvai ao Senhor, bendito seja o seu nome, de geração em geração, nosso Deus é grande, Ele é fiel. Louvai ao Senhor, bendito seja o seu nome em Sião, glorificamos o Senhor que habita em nós. Ele é o nosso tesouro, escolhido é o seu povo, faz sinais e prodígios com poder e com amor. Os ídolos não falam, não veem, não escutam, mas nós em adoração a Ti nos rendemos. Louvai ao Senhor, bendito seja o Seu nome, de geração em geração, nosso Deus é grande. Deus é grande, Ele é fiel. Louvai ao Senhor, bendito seja o Seu nome em Sião, glorificamos o Senhor que habita em nós. Português e worship, puste, guitarra, piano, sedento e tos, BPM.